A maioria das coisas que não experimentamos na nossa caminhada com Deus, não experimentamos por causa da nossa boca. E não é simplesmente não dizer as coisas que a gente... não vou dizer mais. Não. Você não precisa se preocupar em se policiar para não dizer aquelas mesmas coisas. Eu e você só precisamos de uma coisa. Eu vou encher minha mente da palavra de Deus. Eu vou andar na presença do Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus. E eu vou começar a proclamar ousadamente o que Deus diz. É verdade, irmão. Nas mínimas coisas. É a ação profética que traz os comandos de Deus. Aqui nós temos na vida da igreja os 5 ministérios. O ministério profético, o ministério apostólico, o evangelismo, o pastoreio, o ensino, para alcançar o mundo. Agora, esses ministérios, eles não entram em ação sem o ministério profético. Sem nós declararmos, o Senhor fará. É do Senhor, vai, a palavra do Senhor diz, isso acontecerá. Então, Senhor, põe a tua palavra em ação. Nós estamos aqui orando em nome do Senhor Jesus. Nós vamos para tal lugar. E o Senhor nos guiará em paz e segurança. E nós vamos chegar e nós vamos proclamar o teu evangelho. Senhor, eu vou naquele emprego. E eu vou chegar lá e vou resolver aquela questão. O teu Espírito vai me conduzir. Eu vou vencer aquelas circunstâncias. Senhor, eu estou saindo hoje. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Mas o Senhor vai me guiar. O Senhor vai gerar. E começamos a gerar o mover de Deus por aquilo que falamos e proclamamos. Então, o mover profético, que é fruto da nossa intimidade com o Senhor em adoração, ele gera alguma ação nossa e de Deus. Mas se a gente não proclama, se a gente proclama o errado, o contrário, pode ter certeza que o Espírito do Senhor não vai ter como agir. Isso é literal. E se você não crê, você não pensa, não acho que é bem assim, não. Eu estou dizendo que o Espírito do Senhor vai te dar uma experiência real. Eu saí do Rio de Janeiro e tínhamos estudado algumas coisas e um irmão tinha dito, a tua palavra será a palavra de Deus. Eu falei assim, não é assim, esse povo está assim, Deus é que é soberano. Ninguém está falando que Deus deixou de ser soberano. Mas é Deus que sabe, Deus que fala, como é que eu vou falando assim? Ninguém está falando que Deus não sabe. Mas se o Espírito do Senhor está em mim, ele vai usar minha boca. Pode usar minha boca, Senhor, pode usar minha boca. Então eu saí do Rio de Janeiro e falei assim, vamos passar o dia na estrada, deixa para lá e vão tranquilo. E 5 minutos depois meu carro deu problema. Eu gastei um dia inteiro da parte da manhã até as 6 da tarde para chegar em Barbacena. Eu faria em 3 horas de viagem, fiz em 8 horas de viagem. Inexplicavelmente eu estava calmo, tranquilo, assim, porque você não fica tranquilo quando você... Poxa, eu já podia ter chegado em casa, ainda estou na estrada, ainda estamos em Barbacena, e entrei na concessionária de Barbacena, que fica ali na estrada, e a Chevrolet, e eu perguntei ao moço, vê aí, já tentamos de tudo para esse carro funcionar, ele só anda nessa marcha lenta e tem que ficar parando, e aí o moço, olha, o horário, nós estamos fechando já, mas deixa eu ver se o mecânico está aqui ainda, o mecânico estava lá, o mecânico abriu, trocou uma chavinha desse tamanho, assim, não é uma chavinha, era um pedacinho de ferro desse tamanho que tinha a pontinha do fio quebrada. Ele falou assim, isso aqui faz com que o carro fique andando desse jeito, então é só trocar isso aqui, quanto custa? R$50. Eu falei, R$50, meu Deus, minha viagem custou muito mais caro. Ligamos o carro e o carro estava perfeito. Na hora que eu saí, passei pelo portão da concessionária, Deus usou o Ismael, o pastor Ismael lá de Juiz de Fora, que estava comigo, disse assim, nós não falamos que ia passar o dia na estrada. Pode dizer, sem nenhum temor místico, religioso, profetizou. Ah, mas se for assim, né? Se for assim, então não posso abrir a boca para nada. É realmente, irmão. A misericórdia do Senhor é tão grande que tem um monte de coisa que a gente fala e passa assim, batido. Mas eu não estou dizendo que eu tinha que preocupar e aprender a não falar. Não fale que vai passar o dia inteiro na estrada. Não fale. Não, irmão, não, o senhor não está... Não é esse nível de legalismo. Nada disso. A vida cristã não é isso, não. Na mesma hora que o Ismael me disse, me lembrou disso, o Espírito do Senhor falou comigo assim: pois eu te fiz passar por essa experiência, para você saber que quando você abre a boca, pode ser a minha voz, e se você é meu profeta, o que você falar vai acontecer. Eu até disse ao Senhor que não precisava do dia inteiro, ele podia me ensinar de outro jeito, mas foi bom ter me ensinado daquele jeito. Eu me lembro uma vez, irmão, que eu estava, sentei com a Dani e falei assim: olha, Dani, nós vamos ter que cuidar disso aqui, vamos ter que, não, nada, não vai ser possível isso, não vai ser, vamos cortar isso aqui, porque mês que vem, olha, vai ser, olha, está difícil, está complicado, eu não sei como vai ser, E aí o Espírito Santo, alguns minutos depois, falou assim: não diga isso, volte lá e desfaça tudo. E eu voltei e falei assim: Dani, pode fazer, pode acionar, pode realizar isso, o Senhor vai prover. O Espírito do Senhor não está nos ensinando, nem eu estou ensinando, irmão, que não se deve planejar, que não se deve observar com cuidado, com cautela todas as coisas. Mas o Espírito do Senhor me ensinou: filho, antes de você dizer que não tem jeito, vai estar muito difícil, não vai ser possível, não vai... diga: o Senhor proverá. Se é alguma coisa que você necessita, filho, declare que eu vou te dar, porque eu vou te dar tudo que você precisa para essa vida. Eu já prometi isso, todas as coisas estão nas regiões celestes, concernentes à vida, pelo conhecimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Todas as coisas estão disponíveis. Se nós tiramos o Espírito Santo disso, vira pensamento positivo. Se nós deixamos doutrinas de demônios, de engano, entrar nisso, vira o segredo. Mas se tem um lastro de vida guiado pelo Espírito Santo, isso se torna entendimento das coisas eternas. Para sermos os filhos do Rei, que ouvem a sua voz e diz: meu Deus disse outra coisa, meu Deus diz isso, isso e isso. Deus aguarda nossa ação profética, repetindo com fé os decretos dele, para materializarmos todas as suas promessas. Não precisa abrir a sua Bíblia, leia comigo. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uma oração sincera gera o mover de Deus, do seu Espírito, no nosso espírito. Uma oração sincera traz o mover do Espírito Santo sobre nós. Só deixa o gráfico, por favor, Marconi. Uma oração sincera faz com que o Espírito Santo flua sobre nós em momentos de quebrantamento, de adoração sincera. Para de chorar porque as coisas estão difíceis. Vai chorar diante do Senhor: Senhor, eu estou chorando para te adorar. Para de ouvir, para de fazer outras coisas e gasta tempo: Senhor, eu quero te adorar, eu quero dizer que amo o Senhor, eu quero ler e proclamar os salmos na tua presença, eu quero me aprofundar na vida de adoração com o Senhor, porque eu quero entender que isso funciona. Eu vou ouvir a tua voz, eu não quero apenas ser direcionado por tudo que eu sei, pelo meu raciocínio, pelo meu intelecto, por tudo aquilo que eu consigo com as forças do meu braço. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E uma oração sincera gera o mover do Espírito para trazer sobre nós essas circunstâncias de adoração. E eu estou declarando sobre sua vida que Deus vai te dar momentos de adoração tão profundos, tão intensos, de comunhão com o Espírito Santo, e você vai ouvir a voz dele e você vai pôr em prática. Não é interesseiro, não é interesse próprio, não é em benefício próprio aqui, mas é do reino do Senhor. O Senhor te dará isso. Tão somente abra tua vida, tua agenda, teus horários, para gastar mais tempo na presença do Senhor. Alguma outra coisa que eu quero compartilhar? Esse ensino que o Espírito Santo, o Senhor vai trazendo, que é o Espírito que nos ensina, ele nos leva a um nível de obediência e experiências fundamentais com o reino. Jesus disse: não é só ouvir a palavra, eu tenho que ouvir e praticar. Em adoração, na presença de comunhão com o Senhor, vida com o Senhor. E não é só aquele momentinho, 5 minutos, 10 minutos, é o tempo inteiro, irmão. Seu espírito sensível ao Espírito do Senhor. Em todo o tempo, adorando, cantando, louvando o Senhor, lendo o texto, proclamando a palavra, repetindo o que Deus diz em qualquer circunstância da vida. O tempo inteiro em comunhão com o Senhor nos leva a uma vida de obediência.